Chove no som da sineta e à frente o coveiro coxo puxa a carreta. Onde o hirto descalço, vestido de roxo, vai o morto do nome falso. Atrás, saídos das tumbas e dos buracos, vão outros mortos mais vivos, com noite nos crânios e passos cativos na terra mole. São os bichos das catacumbas, com olhos opacos, onde há subterrâneos que acabam no sol. Não são ladrões, não são assassinos, são monges sem céu. Dobraram os sinos, rangeram alçapões. Quem é que morreu? E uma estranha nova desceu às toupeiras que são nas caves. O que foi? O que foi? E o vento, no encalço do voo das aves, subiu às trapeiras. O que foi? O que foi? Morreu um herói e vai para a cova com um nome falso. E então vieram todos às escondidas, aos tombos, aos cachos com morcegos, saltaram o muro e agora aí vão num passo de cegos que já encontraram na escuridão outro sol futuro. Um ainda moço, as pernas feridas, talvez na grilheta que ninguém vê, atou ao pescoço uma fita preta, não sei para quê. Este outro, em cabelo que sobra em segredo a fogueira extinta das barricadas, traz sujos os dedos do sebo e da tinta. É o homem do prelo, das águas furtadas, aquele violento com alma na boca e olhar de coruja. Esfraldou ao vento a bandeira louca de uma colcha suja. Outro ainda leva nos gestos convulsos o frio da treva ao desmar-lhe os pulsos. E a mãe, de olhos pretos, onde sangra o brilho num sol de esqueletos, distribuir panfletos a embalar o filho. Enquanto sozinho no caixão de pinho que range como um cadafalso, lá vai sem mãos postas, deitado de costas, um morto de nome falso. Sonhou barricadas, deitado no lixo a florir espadas. E depois, morreu a gritar de mãos nos lençóis. Morreu com gangrena embrulhada em pus e algodão em rama. Morreu a chorar com pena de morrer na cama. E agora lá vai, na raiva do pinho, forrado de roxo para maior realce, tão morto e sozinho, um morto de nome falso. Lá vai na carreta do coveiro coxo arrastar a perna. Lá vai no caixão da sineta, ao som da sineta, para a lama eterna. E a pegar na borda um senhor de fraque, com sebo na gola, aos saltos nas lousas, segura na mão a imaginação de um ramo de rosas.